São tantas as formas de dizer do nosso namoro e do carinho que temos um pelo outro que é fácil se perder entre elas. Tamanho é o desejo de demonstrar a todo momento esse infinito carinho. Imagino que somos iguais às rosas brancas neste jardim selado de paz, de serenidade, onde semeamos o nosso bem-querer. As nossas vidas estão unidas por questões de afinidades e por destino. Nem toda a água do mundo pode apagar esse relacionamento calmo e nem todo o dinheiro pode comprar a essência do carinho verdadeiro. Hoje é um dia muito abençoado, pois é um dia dedicado a nós, os namorados. Que todos os dias sejam repletos de felicidades em nossas vidas. Gosto muito de você e tenho a certeza de que fomos abençoados. Que a vida lado a lado possa ser cheia de surpresas. Que os anjos hoje possam tocar os nossos corações para as glórias do bom entendimento. Feliz dia dos namorados, meu amor. Parabéns por hoje e por todos os dias de nosso namoro. Um grande beijo.